acredita não. 100% lamento sua decepção. Informação, globalização preta. A rima se alastra, modificando cabeça. Estudiosos que hoje aborda assunto como um eminente argumento mudando o futuro. Submundo, povo marginalizado, trazendo à tona cultura, escória pro Estado. 500 anos, muito tempo calado, censurado. Ditadura que é fato, não passa massa, ideologia. Rompendo horizontes com ritmo e poesia. Voz ativa, abolicionista. Os quatro elementos em ritmologia. Pura cultura de rua que não deve nada. Mídia, MBB, a nata dos guetos norte-americanos dos anos 70. Importado uma nova forma de consciência. Pra mim é assim aqui e não desce vida. Branco e negro no palco com microfonia. Sem retorno, mas pouco a pouco a origem africana domina norte a sul da paulista baiana. Somando com o samba dos morro carioca. Dueto com música clássica com muita lógica. Sendo a batida te levar conscientemente no meu mundo viajar e contemplar. Inteligência subestimada fazendo o sistema sangrar através das palavras. Pra mim, opção, aí sangue bom, não é mera diversão fazer um som. Então, coração acelerado, o cérebro oxigenado, envenenado, sem diploma. Química, literatura, matemática, linguística. Só da rua, mais um reprovado no ensino fundamental. Monteiro Lobato, prefiro facção central. MVB, o Racionais, claro. No horário nobre, de cultura pobre, censurado. Tiradentes, esquartejado. Na bandeja, cabeça de zumbi que foi decapitado. Box por liberdade, conscientização. Pensamento imperativo. Ascensão pro povo pobre, que não é nobre, é onde o dinheiro encobre. Snob, puta, corrupto, vadia, ladrão, acho que não. É um estilo de vida, periferia, massa pro genocídio. Multiplicado e dividido, miserável, faminto, informado, sangue no olho. Com objetivos maiores do que corrente de ouro. Como um todo louco, perigoso, armado, microfone na mão. Globalizado, saturado, gado, vale, caro. Quebro, galho, pago, cago, não calo, paro. Passo um viso no seu calo, tipo sádico, censurado, casa... Seu rádio tomei, cê nem viu. Viu.